141 estabilizado, final do 10. Posicionamento 141 completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, uma pouso. 1895, não, patrão. Sou Salvador, originário 6141, boa tarde, passando Simbra. 7-6141, cheque trem, agora transição de pouso. 6141. Pode confirmar a condição da frita, tá pro 6141, tá? Pista seca. 6141. 3-2, 1-6, decola os 3-2, controle 1-2-0, 1-8. 2-0-8, 3-2, 1-6, boa. 6141, livre pouso, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. O trip 5447, voe VASAP, tá presente? VASAP, tá presente, 5447. 6141. Controle, Salvador, muito boa, tá? Seu 3-2, 1-6, decolou na sua escuta. Boa tarde, 3-2, 1-6, contato ao radar decolagem, sobe o nível de voo 350 na saída Momo. Está autorizado a curvar esquerda na proa de Cogbo. Ok, Cogbo na proa, agora curvando a esquerda, tá? 3-2, 1-6, decolando para o 350. O TAN 3144, estabilizado? Estabilizando. O senhor completa com a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. 2-9-6, tá. Autorizado, né, Matheus? Oi, Salvador, atam 3-1-4-4, longa, final 10, abstante. Gente, aposto externo, cheque bem. Boa tarde. Tá, por enquanto ainda não tá, mas pro externo, cheque com baixa trava. Ótimo. Vitor, então tem que começar a decolagem de manter por até 2000 pés. É afirmativo, para evitar mais espera, o seu transporte firme, que eu estou com a aeronave sequenciada final do 1-0. Após 2000, esquerda na mão, livre decolagem. 1-2-0 graus, 1-0 mais. Meia 141, no solo 35, direito 219, solo. Direito 219, 6141. Roger Oscar Golfo Park, clear deviation after deviation, fly direct to Duna position and descend to 3000 feet, NH1017. Os 35, chama o controle 120, decima 8, mantendo a proa inicialmente até 2000 pés. 1208, mantendo até 2000 para hoje decolagem. O Alfa, abraço, o Papari, aí, mantendo no 7. O Bravo Vitor Tango, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 200, por gentileza, iniciando a curva após 2000, temos um Airbus 320 na curta final da pista 1-0. Sente ascensão até o 200, curva na esquerda, ao cruzar 2000 pés, Bravo Vitor Tango. O trip 5447, quando possível, estimar de pouso em Barreiras. 5447, estimando Barreiras a 1803. 7-1-8-0-3-5-4-7. Autorizado a ingressar Juliette, portão 05. Já com Juliette, portão 5, 6141. Alta palha de decolagem, Ventura 20 graus, 10 mais. Para Vitor Tango, está autorizado a ir e ser da presente. 37-1-2-1-9-9. Camarada. Paulo Salvador, boa tarde. São 3144, livrou a resposta. É 3144, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette. São 3144. Paulo Salvador, bom dia. São 3805. Autorização 380 Guarulhos. É 3805, informação curtiante. Prepare a saída da El, Lê da Morte, está aguardando o passeio. Ok, é, vai preparar da El, Lê da Morte. 3805. É 5136. 7-5136, Alfa Bravo Papai. Dan 3216, o centro solicitou que o senhor subisse restrito ao nível de voo 330. Restrito ao 330, Dan 3216. Positivo, e chamo mesmo agora na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 12545, Dan 3216, obrigado, bom serviço, meu amor. Né? Pushback acionamento, passaria do 2230. Pode diminuir, passaria do 2230. O Alfa Bravo Papá prossegue via corredor Axé, reporta o farol da Barra. Só confirmando, o senhor prossegue 1000 pés via litoral até posto seguro? Vai a 2500 pés após os corredores. Positivo, copiado. Pronto, copy. Prossiga. Tá 3805, 30 Guarulhos, nível 340. E aí, UPZ 10, Bridge, UPZ 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após conforme a ordem. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5154, controle Salvador 120, decimal 8. autorizado para o TAN 3805, o nível 340. Decola da 10, curva direita após, no perfil da El Leda Motiva. Intercepta Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, BHZ, DCT-30. O transponder é 5154 e o controle de saída 120.8, TAN 3805. TAN 3805, atendimento correto, chame por um ponto, especificamente. O TAN 3805, chama pronto. Your final electric three approach runway 10 and traffic information now 2 o'clock. 1 mile westbound, maintaining 1,000 feet on the line shore. It's Charlie 172. Clear the sand, good. 2,000 feet. Clear IMS. I will report Charlie found about the traffic, but I don't have the traffic inside. Controle, o Papa Romeu Bravo e Tortango solicita o 160. O Bravo e Tortango solicitando 160. 160 final, Bravo e Tortango. Autorizado 160, Bravo e Tortango. Quando possível, se eu chamar de pouso em LT. LT mais uma, 750, Bravo e Tortango. Copiado. O voo 964 está autorizado, Duna da presente. Bravo Vitor Tango, o centro solicita que o senhor informe o ponto de modificação das regras. Cancela 190 milhas do VOR de Salvador na radial 317. 190 milhas na radial 317 Salvador. O 4196, sua identificação, desça ao nível de voo 060, chegada mais. Oi, muito boa tarde, é o passarei 2230, chegando pronto. Gente, autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 8 nós, passarei 1. Alinha e decola, passarei. Alfa Bravo, Alfa, está autorizada a subida 2.500, quando possível ser estimado para pouso e para ingresso na terminal de Ilhéus. A gente vai China 6320 is Fox 9 and Central Level 070, my arrival. Passarinho do Decolas 47, controle 20.8. 208, boa tarde. Tango Kilo, Quebec, Sierra, controle, prossiga. A gente confirma a atitude que mantém e a posição no momento? As condições visuais estão autorizadas. A proa do farol de Itapuã, o quilo Quebec Sierra. Mantém 1.500 pés com 0,4 a volta, está na 0123. Então, Salvador, boa tarde, passaria 2230. Boa tarde, 2230. Contato radar sobre o nível de voo 180 na saída Arbor. 180 na saída Arbor, 2230. Chama ataque 3205. Procedimento, resposta estabilizada. 2000 com 1096, reporta na estabilidade. Costa Papa Golf Call Tower, frequency 118, decimal 95. Costa Golf Papa 118, 95, Call Tower, good morning, Papa Tango, Costa Golf Papa, establish on A10 inside. Roger, clear to land on runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots, Papa. Line on runway 10, Oscar Golf, Papa. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, agora chama o Centro Recife, frequência 1288, secundário 1260, bom voo. São 3283, boa tarde, por gentileza. Quando puder, Brasília, nível de voo 3280. São 3283, sim, aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia 360. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, até Apino, após direto Brasília. Decola da 190, primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa. Transponder 51157, controle Salvador em 120, decimal 8. Farol de Itapuã. A gente vai ficar atento ao tráfego, Farol de Itapuã. Elefa. 51157, transponder 208, ao controle da 3283. Tá 3283, seguimento que eu chamo quando pronto, inspecionamento. Chamaremos, pronto, você vai tentar na mesa, tá 3283. Salvador, Oscar Golf Papá. Oscar Golf Papá, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Confirme aí, tensão de pátio. Táxi de Alfa, 3. Oscar Golf Papá, Golf, confirme aí, tensões, é pernoite? Não, mas aqui, ó, a gente só vai descarregar e vai sair fora dentro, no máximo uma hora. Gente, de qualquer forma, eu sou táxi a à frente aí do ponto de espera, o senhor ainda está na pista, considerando a marcação do ponto de espera? A gente vai coordenar com o FAIR a situação do estacionamento. Tá ok. Posso guardar a entrada parte 3 aqui? Pode. Salvador, 73805 para o táxi, o POB de 83, Galeão, 4 horas. 3805, autoridade de táxi via Pátio 1, Índia, quando no ponto de espera chama Torre 1, no 8195, altímetro 90 no meio. Ok, Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama Torre 286 até 3805. 3205, Torre 1, no 8195. 895, 3805. O Oscar apagou a autoridade de ingresso na parte 3, posição 190. Dando gol 1964. 964 completa final, torre 1895 com pouso. 1895, obrigado, batalha. Salvador, muito boa tarde, gol 1964. 964, continua a aproximação, agora autorização de pouso. 964. Race 0 descent to 3000 feet, KNH 1016. 1016, Azul 4 no meio, descida para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizada final do procedimento, resposta habilitada. 2000 pés, autorização do procedimento, reportar estabilizado, Azul 4 no meio. Alfa Bravo Papá, estimado de pouso e terminal Ilhéu. Livre pouso, check-in, 130 graus, 1-0 mais. Livre pouso, baixa travada, 620? Dia 3205, ponto de espera 90. Gente, manter a posição. Vai manter. Gente, copiado. Metric 320, start reducing your speed. 200. Ocean Metric 320, reaching 3000. Roger, descent to 2000 feet, 6320. 2000 feet, Ocean Metric 320, are we clear for the approach? Clear. 99 Electric 3, running 10, Ocean Metric 320. Clear for the approach, 6320. Eu sim, poder falar, esse bicho liberado. O C3805, confirme a linha e mantenha o nozar? Negativo, para decolagem assim que a pista é liberada. Ah, entendi, já. Tá, decolagem autorizada assim que a pista é liberada. Ok, 3805. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4116, uma milha do externo. Gente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando. 964, solo 57, liga direita, 129, solo. 219, informa a parte do, bem no eixo da pista aqui na próxima primeira interseção. Ah, tá ok, mas tem algum, é algum morto ou tá voando aí? Não, estavam um vivos, né? Agora eu não sei como é que tá não. Que é o problema. Ok, sente. Alô, obrigado. 3805, até estão reporte de pássaros na proximidade da primeira interseção da metade da pista, aproximadamente. Vento 1, 50 graus, 8 nós, livre decolagem. Livre decolagem, 3805. Autorizado. Metric 320, reduce to approach speed and call me established. Roger, reduce to the approach speed, Metric 320. Come in, please, guys. No jumpers. Establish on the ILS approach, Metric 320. 6320, complete final, call tower, frequency 118.95. 118.95, thank you. Unidade Petrolina, nível 200, via rota do plano de voo. Decolagem 10, primeira curva à esquerda, perfil de subida, bom, pode direto Petrolina. Transponder 5174, controle Salvador em 120, cima 8. Positivo, 200 e fez conforme proposto no plano de voo, Momo, depois Momo Petrolina, decola da 1-0, curva esquerda, vai chamar o controle em 118.90, confirmado depois, e o transponder, por favor. Controle Savanil em 120.8, transponder 5174. Petrolina 208, transponder 174, IP 5490. Clipe 5490, 2000 reais, chama o microfone, despede de saneamento. Essa para puxa de saneamento, 5490. Salvador, Salvador, Ocean Air 6320. 6320, continue approach and stand by for landing clearance. Roger, stand by. Superfio dial. 3205, contato radar na decolagem. Sobe o nível de voo 340 na saída da AEL. Autorizado direita, Leda. Direita Leda, ascensão 340, 3805. Passarei 2230, autorizado, por hoje conquista da presente. Obrigado por hoje conquista, 2230. O papá papá, Alfa Bravo Papá, prossegue 2500 pés. O controle desconhece tráfego na região que possa interferir na sua, no seu voo. Liga a frequência para a coordenação de tráfego para ingresso na terminal de Léus, frequência 120, decimal 1. E tenha um bom voo. Meia 320, cheque o trem livre, pouso 140 graus, 8 lanes. Clear to land, Ocean Air 6320. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 41 no meio. Azul 41 no meio, ataque Alfa, reportando a antiga de lente. Alfa, bem reportando, Azul 41 no meio. para o taxa 3. 283, a gente tem PAB de 88, está com 3 horas e meia, Ribeirão Preto. Qual foi o PAB alternativo, 3283? PAB 88, alternativa, Ribeirão Preto. 783283, autorizado táxi via Pate 1 no Índia, conduzido ponto de espera, torre 1, 1895, altimetro 9096. 9096, Pate 1 Índia, conduzido ponto de espera, 95, altimetro 9096, 3283. Torre Salvador de Papatango, quilo Quebec Serra. Torcida Serra. Está no Cavé de Pituaçu, 1510. Ok, chão passando em Itapuã. Grato, passará, chamará passa para Itapuã. Fazer base direito no 7, Serra, copinho. Negativo, vai para 35. Para 35? Afirmativo. Ok, então da presente já pode continuar aí direto para a base 35, é para a final 35. É para a final 35. 63-600, igual 203, lead to the right and call 121 decimal 9, né? Roger, ground 1219, ok, 6-6-6-6. Eu quero que daqui a aparecer, separar o número 10. Vou descer até o chão, quando estiver na final tocando, ok? Gente. Patrão no meio, você está aqui na organização. Está passando agora no através do portão 06. Após a passagem do mesmo, autorizado a ingressar a Juliette pelo portão 08. Após a passagem da aeronave do Otan, vai ingressar a no parte de Juliette para o 28, no patrão no meio. Salvador Ground, Ocean Arc 6320, runway expected. Ocean 6320, taxi Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha before Juliet, correct. Hello? Ok, pro sol. 2230, chama agora o centro Recife, frequência 1288, secundário 1260, com voo. 288, secundário 260, obrigado, uma boa tarde. Quebec-Serra livre, pouso na 35, vento 1,60 graus, 8 mais. Livre, pouso aqui no Quebec-Serra. 2000, ajuste 1,0 no meio, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2000 vai chamar o 164. E o taxiway, Juliet, to gate 07. Via Juliet, gate 07, Ocean Air 6320. Da TAM, chama o centro, frequência 251, secundária 3395, por favor. 351, 3395, 3805, boa, da volta. E solo 06, estacionar a frequência livre. Zero zero oito, desce ao nível de voo 050, chegada Mari. Quanto espera pronto, tá 3283. Autorizado, Linhares decolar, vento 160 graus, 8 mais 3283. Autorizado, Linhares decolar, tá 3283. Mantendo perfil para o sequenciamento, vai seguir o tráfego da companhia de Aracaju para Salvador, se aproximando pelo norte. Decolou 09, controle 208. 208, San 3283. Controle Salvador, San 3283, decolou no setor. San 3283, contato radar, sobre 360, sai da Arbor. 360, Arbor, San 3283. Estabilizou 64, tá bom. Mundo 64, completo final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Pode voar elefa, tá 3283? Autorizado. Beleza, obrigado. Torre Salvador. 4 da Gol, vai passar o externo. Gente, check train de pouso, entrou no 40 graus, 8 nós. Foi travoso autorizado no 64. O Gol 1885 tem condições de curva esquerda na proa 200 no sequenciamento? É, 200 no 5490 autorizado, chama táxi. Chama aí, táxi. Fonse 64, solo 3, direito, 129, solo. 29, obrigado. Salvador, boa tarde, na 64, Gol Lima. Gol no 64, táxi de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 2, está atingindo 5 quilos. 64. Mantenha presente pro, limite ao localizador, reduz para 200 mais. 200 mais, mantenha pro, limite ao localizador, 200. 1885, 10 para 2, mil pés, 1016. 2885, 1016. 3, chama Recife agora, 1288, alterno 260. 288-260, tá 3283. 1013, o 164. Página 3-1-5, vana para 1-5-5, desce para 3.000 pés, 1.016. 3-1-5. Cabo. Claro. 885 esquerda na proa 145. No 45 autorizado LS, reporte estabilizado, desce para 1.700. 1.700 na proa 1.458. 5626, fly Alagoinhas, descend to level 060. 93, pronto para cópia. Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 360, via Rampo 10, SMAP, direto Lúcio, direto Sabacena e após conforme ordem. Nicola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5404, controle Salvador, 920, 8. São autorizados Galeão 360 para o Cruzeiro 190 até Smart, depois direto Luto, direto Barbacena, segue derrota na chegada na Barbacena. Cordão 90, com primeira curva direita, saída da El, letra Leita Mótima. 2.5 404, controle 1208. Já 3193, estacionamento correto, chama para o ponto, pushback e saneamento. Senhor Ator, pushback e saneamento, está 3, 193. Passou o oceano, 8800. 885, Torre, 1895. 1895. Oi, Salvador, batalha 1885, estabilizado, checado, travado. 885, livre pouso, vento 160 graus, 89, pista 10. Livre pouso na 10, 1885. Salvador, Santos 3193, para o pushback, retornamento 1-9. Santos 3193, autorizado, chama ataque. Chama para o ataque, Santos 3193. Voo 2008, com planta final, torre 1895. 1895, voo 2008. Torre Gol 2008, está 3 milhas para o marcador externo. Sim, Golf 6, gostei da aproximação, vai atualização de pouso. Ué. Tá 3193, aguarde para o pushback. Aguardando então, tá 3193. Equipe 5490, confirma o chamado de ataque. Agora, senhor. 5490, pronto para o ataque. É, confirme POB, alternativa e autonomia. Positivo, o POB vai ser de 65, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. 735490, autorizado ataque 3, parte 3, parte 1, na Índia, quando no ponto espera chamar a torre, 1-1-1-8-9-5, altímetro 1-0-9-6. Parte 3, 1, e aí no ponto espera da 1-0, chama a torre em 1-9-9-5, ajustou 1-0-9-6, trip 5490. Já 3-1-9-3, coordenando com a equipe de solo, faz passagem de 1 ATR, ingressando na Índia, autorizado para o pushback saneamento, chama ataque. Vamos mandar uma passagem da TR, vai, depois vai iniciar para 3093. Solo, boa tarde, vou no 885, avança. Vou no 885, táxi Alfa, importante da Gillette. Alfa, Gillette, 885. Pouso 2008, vento 160 graus, 8 mais. Alto de pouso, na 10, gol 2008. Torre, muito boa tarde, é o trip 5190, ponto espera da 10. Sente, mantém a posição. Positivo, senhor, mantenha o 5190 da 3. No 885, autorizado em ingressar de LED, portão 06. De LED para meio, no 885. Pode prosseguir na descida ou 6315? O 3590 autorizado, autorizado, Matheus 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008, solo 23, direita 219, solo. Direita 219, 200. O 2008, utilizado para que via Alfa, reporta antes da Gillette. Alfa, reporta antes da Gillette. 490, vento 1,60 graus, 8 lanches. Liga de colégio para o 35490. Mantendo 050, prosseguindo em cima. Puxando a 6326, desce para 3000, ajuste no 0 no meio. 3000 no 0 no meio. 08 com controle Salvador, 5410 da 3. Salvo Salvador, 3193, está pronto para o site. Estamos com 4 horas de autonomia. Eu, Fernando Campinas, 82 agora. Controle Salvador, muito boa tarde. É o trip 5490. Boa tarde, 5490. Contato radar, sobre o nível de voo 200, sai da Momo. 200 na Momo, o trip 5490 informa que vai estar impossibilitado de cumprir a restrição. Do 1-1-0. Oi, mantenha o seu gerente. Dois, informação, Zulu. Confirme para 2008. Ou 2008, mantenha antes da Juliette. Mantenha 2008. Fala, Salvador, eu chamo 6142, informação, Zulu, boa tarde. 6142, Zulu confere. Guarde o minuto 4, prepara sair da PUC, Jamo Caju. É 142. 3262000, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. Pode permanecer no 096. 096. 6315, estabilizado? Certo. 6315, estabilizado, torre 1895, com pouso. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Certo. Tipo 5490, foi Cogbo. Posição Cogbo para o Trip 5490. Trip 5626, descida para 4 mil pés, ajuste no 096. Descida para 4 mil, com 1096, com 626. Oxanar 6142, autorizado Recife, nível 350, a serviço 58, saída Puca, Campo, Jambo, Caju. Cola da 10, curva esquerda. Controle 120.8 e o transposto 5412, 6142. Isso é 6142, 3000 correto, com pronto, esclarecimento. Mará 6142. Dois ao rodô, tá 3, zona 93. Tá no ponto de espera da 10, visual com a nave na final. Ok, gente, após a passagem da aeronave, vai aliar e manter, ficando pronto para decolar imediato, assim que a pista é liberada, ok? Negativo, está pronto, vamos aliar, após a passagem da aeronave, aliar e manter a 1093, 1093. Um localizador, 6326, 4 milhas por dentro. 6326, torre 1895, com pouso. 1895, boa. Oi, Salvador, boa tarde, Oxanar 6326, estabilizado, localizador, 3 milhas de distância. Vocês continuam a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Pois é. O 3193 desconsidera a autorização, a aeronave na final ainda está um pouco veloz, está se aproximando muito rapidamente aí do externo, aguarde no ponto de espera. Vai aguardar então, 3193. Six two six request lower. 5626 descend to 2000 feet KNH 106 clear final report established. Clear down for 2000 feet. Clear ILS report established. 5626. É 3-1-5, solo 30, direita 1-2-1-9, solo. 2-1-9, solo, direita, 63-1-5.